e Magno calado. Não alivia, mexe no HD DJ. Toca as marcantes, meu gordinho. Pra cima, DJ Magno calado. Nazareno do Lava Jato Dois Irmãos, patrocinador oficial do DJ Magno Calado.